Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Na manhã seguinte ao seu passeio com Júlio Verne, Laura foi encontrar Marquinho para irem juntos para a escola, como faziam todas as manhãs. Era um dia bonito, ensolarado, e Laura deslizava com sua bicicleta pelas ruas do bairro, sentindo um cheiro delicioso. Ela não sabia explicar o que era, mas chamava de cheiro da manhã. Com um sorriso no rosto, ela lembrava sua aventura da noite anterior. Era tão real, não parecia um sonho. Mas depois ela pensaria mais sobre tudo aquilo. Agora era apressar o Marquinho. Ô tia! Marquinho está pronto? Quase, Laura. Esse menino perdeu a hora hoje, de novo. Atrasado de novo, Marquinho. Da próxima vez eu nem vou te esperar mais. Todas as manhãs é a mesma coisa. Marquinho aparece correndo e todo atrapalhado, carregando a bicicleta e com a mochila nas costas, terminando de comer o lanche do café da manhã. É que eu tive um sonho muito louco essa noite. Eu era um jogador de futebol jogando a Copa do Mundo. Ai, que falta de imaginação. Por quê, ué? Porque no meu sonho eu andei de balão com o Júlio Verne. Júlio quem? Ai, deixa pra lá, vai. Vamos logo, que a gente já tá atrasado e a primeira aula é de literatura. Quero contar logo pro Pedro meu sonho. Além disso, vê se engole logo esse sanduíche e para de falar de boca cheia. Como era de se esperar, logo após Pedro encerrar a aula, Laura foi direto à sua mesa para lhe contar suas aventuras fantásticas. Marquinho, que já tinha ouvido parte da história enquanto pedalava com Laura até a escola, aproveitou para ficar sabendo como aquele passeio com Júlio Verne havia terminado. É bom sonhar, não é, Laura? Mas, professor, não parecia sonho. Parecia tão real. Ué, para você talvez tenha sido, Laura. Como assim? Laurinha, Laurinha. O real pode ser uma coisa para mim e outra para você. Mas olha só, professor. Eu sei que agora, aqui eu tô vivendo a realidade. Eu sou real. O Marquinho é real. É, eu sou real. É, eu sou real, o Marquinho é real e você também é real. Laura, tem uma escritora que eu gosto muito e que escreveu algo mais ou menos assim, ó. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Depois a gente conversa, tá? Tá. Olha só, no final a gente perdeu todo o intervalo. Agora eu tenho que aplicar uma prova pro pessoal do terceiro. Ah, eu nem percebi que o intervalo passou rápido assim. Bom, até semana que vem, então. Tchau pra vocês dois. Ó, e não se esqueçam que na semana que vem é a turma de vocês que tem prova. E você, seu Marquinho, vê se estuda dessa vez. Tá certo, professor. Até mais. Tchau, professor. Então, Laura, que a gente não aproveita que você tá numa brisa e revisa os exercícios de matemática. Ai, Marquinho, não enche. Ixi, olha lá. A brisa já virou ventania. Viu só do jeitinho que o Pedro falou. Seu besta. Só você mesmo. Ai, melhor esse humor aí. E vamos voltar pra sala que a próxima aula já vai começar. Depois da aula, os dois almoçaram na casa de Marquinho. No final da tarde, Laura fez seus exercícios daquele dia e resolveu dar uma volta pelo bairro. Seus passos a levaram até a praça, um dos lugares onde mais gostava de ir para ficar assim, sem fazer nada, só pensando na vida. Boa tarde, Laurinha. Oi, seu João, tudo bom? E a dona Sônia, tá bem? Tá sim, minha filha. Ela ficou em casa fazendo doce de leite. Depois ela leva um pouco lá pra sua mãe. Eu sei que você adora. Adoro mesmo. Vou esperar, hein? E você, Basílio? Só passeando? Pode deixar, Laurinha. A gente leva lá depois. Bom, deixa eu dar um pulo lá na padaria. Tchau. Tchau, seu João. Tchau, Basílio. Ei, Laura. Oh, amanhã eu passo na sua casa e devolvo seu livro, ok? Ai, tá bom, Paty. Todos conheciam Laura. E ela gostava muito deles. Paty também era sua amiga desde pequena. E desde aquela época, demorava para devolver as coisas que pegava emprestado. Seu João era um amor de pessoa. Ele e Dona Sônia foram um dos primeiros moradores do bairro. E Basílio era o fiel companheiro do casal. Enquanto o sol ia baixando e tudo ia ganhando aquele tom avermelhado de final de tarde, Laura deixava de perceber o som das pessoas passando para lá e para cá. Ela só ouvia uma brisa suave farfalhando as folhas das árvores. A tal brisa lembrava as palavras de seu professor. Enquanto Laura enchia sua garrafinha com um pouco de água da torneira da praça, ainda pensando na brisa, viu sentada em um banco uma moça bonita, com uma grande cesta de flores no colo. Você gostou das flores? Nossa, elas são lindas. Pega algumas pra você? Obrigada. Por nada. Convidativa, a moça chega mais para o lado, cedendo lugar no banco para que Laura sentasse ao seu lado. Num movimento natural, a moça oferece a cesta para que Laura escolha uma flor. Você parece um pouco preocupada, querida. Não é preocupação, não. É que até agora eu tô encafifada com uma coisa que meu professor me falou. Ah, eu sempre ficava pensando no que os meus professores me diziam. Às vezes, passava dias refletindo. É, mas desde que ele começou a me dar aula, fica falando umas coisas difíceis de entender. É sempre um enigma, sabe? Como que ele disse hoje. E o que era? Era um texto de uma escritora, eu não lembro o nome dela agora, mas dizia mais ou menos assim: sou como você me vê. E tinha umas coisas de brisa, de ventania, sei lá, só que eu não entendi isso muito bem. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Laura simpatizou com aquela moça bonita e simpática, que lhe deu algumas flores. Além disso, a moça sabia até o texto que Pedro havia lhe falado pela manhã. Mas ela ainda estava curiosa para entender o que aquelas palavras queriam dizer. Você, como a Laura, também deve estar, não é? Então não perca o nosso próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.